Ficheiro 33, página 206. Continuamos as nossas andanças deslocando-nos não mais do que alguns quilómetros por dia, parando muitas vezes para que Dougal pudesse conduzir os seus negócios numa encruzilhada ou numa cabana, onde diversos arrendatários se reuniam com as suas sacas de cereais e punhados de moedas cuidadosamente economizadas. Tudo era registado nos livros pela pena ágil de Ned Gowan, sendo os recibos necessários distribuídos a partir do seu saco de papéis e pergaminhos. Quando alcançávamos um lugarejo ou uma aldeia bastante grande para ostentar uma estalagem ou taberna, Dougal encenava mais uma vez o seu ato, pagando bebidas, contando histórias, fazendo discursos e, finalmente, se julgasse as perspectivas bastante boas, forçando Jamie a ficar de pé e mostrar as suas cicatrizes. E mais algumas moedas seriam acrescentadas ao segundo saco, o que deveria ir para a França e para a corte do pretendente. Tentei julgar aquelas cenas à medida que se desenrolavam, mas saía antes que atingissem o clímax, pois a crucificação pública nunca fora do meu agrado. Embora a reação inicial, diante da visão das costas de Jamie, fosse de horrorizada compaixão, seguida de explosões contra o exército inglês e o rei Jorge, em geral havia um leve sabor de desprezo que até eu conseguia perceber. Numa ocasião, ouvi um homem observar em voz baixa para um amigo em inglês. Que visão horrível, não? Céus, preferia morrer do que deixar um Sassenach fazer aquilo comigo. Com raiva e infeliz, Jamie tornou-se a cada dia mais triste. Enfiava a camisa assim que possível, evitando perguntas e comiseração, e com uma desculpa para deixar o grupo, evitava todos até prosseguirmos viagem na manhã seguinte. O ponto de ruptura aconteceu alguns dias mais tarde, numa aldeia chamada Tunaig. Desta vez, Dougal ainda exortava a multidão, uma das mãos no ombro nu de Jamie, quando um dos espectadores, um rapaz grosseiro, de cabelo castanho comprido e ceboso, fez um comentário pessoal a Jamie. Não pude entender o que foi dito, mas o efeito foi instantâneo. Jamie livrou-se da mão de Dougal com um safanão e golpeou o rapaz no estômago, deixando-o estirado no chão. Eu estava a aprender a assimilar algumas palavras em gaélico, embora ainda não pudesse dizer que entendia a língua. No entanto, notara que, em geral, conseguia perceber o que estava a ser dito pela atitude da pessoa que falava, quer entendesse as palavras ou não. Levanta-te e repete o que disseste. Parece o mesmo dito em qualquer pátio da escola, bar ou beco do mundo. Da mesma forma, tens razão, companheiro, e a ele, rapazes. Jamie desapareceu sob uma avalanche de roupas sujas de trabalho quando a mesa se virou e caiu com um estrondo sob o peso do rapaz de cabelo castanho e dois amigos dele. Os espectadores inocentes comprimiram-se contra as paredes da taberna e prepararam-se para se divertir com o espetáculo. Aproximei-me de Ned e Murtagh, olhando a arquejante massa humana com inquietação. Um lampejo solitário de cabelos ruivos aparecia ocasionalmente no emaranhado de braços e pernas. Não deviam ir ajudá-lo? Murmurei para Murtagh pelo canto da boca. Ele pareceu admirado com a ideia. Não, porquê? Ele pedirá ajuda se precisar, disse Ned Gowan, observando tranquilamente ao meu lado. Como queiram, aqui asci sem muita certeza. Tinha as minhas dúvidas de que Jamie conseguiria pedir ajuda se precisasse. Naquele momento estava a ser estrangulado por um robusto rapaz de verde. A minha opinião pessoal era que Dougal ficaria em breve sem a sua principal peça de exibição. Mas ele não parecia preocupado. Na realidade, nenhum dos espectadores parecia preocupado com as lesões corporais que estavam a acontecer no chão aos nossos pés. Fizeram-se algumas apostas, mas a atmosfera geral era de tranquilo divertimento. Fiquei contente ao perceber que Rupert barrou, como que por acaso, o caminho a dois homens que pareciam estar a alimentar a ideia de entrar na luta. Quando deram um passo em direção à refrega, ele interpôs-se no caminho, pretensamente distraído, a mão pousada na adaga. Os dois homens recuaram, decidindo não interferir nos acontecimentos. A sensação geral parecia ser a de que 3 contra 1 era uma proporção razoável, considerando-se que Assum era forte e grande, lutador consumado e obviamente tomado por uma fúria insana, isso poderia ser verdade. A competição pareceu igualar-se com a saída repentina do homem de verde, que escorria sangue em consequência de uma cotovelada em cheio no nariz. A contenda continuou por mais algum tempo, mas a conclusão tornou-se cada vez mais óbvia quando um segundo participante caiu e rolou para debaixo da mesa, gemendo e segurando a virilha com as duas mãos. Jamie e o seu adversário inicial ainda trocavam socos no meio da sala, mas os espectadores que haviam apostado em Jamie já recolhiam os seus prémios. Um golpe de antebraço na traqueia, acompanhado de um violento soco nos rins, mostraram ao tipo de cabelo castanho que a descrição é a melhor parte da coragem. Acrescentei uma tradução mental de chega, desisto à minha crescente lista de frases em gaélico. Jamie ergueu-se lentamente de cima do seu último oponente ao som dos brados e vivas da multidão. Anuindo, arquejante em agradecimento, cambaleou até um dos bancos que ainda estavam de pé e deixou-se cair sentado, escorrendo sangue e suor, para aceitar uma caneca de cerveja do taberneiro. Tomando-a de um gole só, colocou a caneca vazia no banco e inclinou-se para a frente, ofegante, os cotovelos nos joelhos e as cicatrizes nas suas costas, desafiadoramente expostas. Pela primeira vez, não pareceu ter pressa para vestir a camisa. Apesar do frio no local, permaneceu seminu, somente vestindo a camisa quando chegou à altura de irmos procurar alojamento para passar a noite. Saiu debaixo de um coro de cumprimentos respeitosos, parecendo mais descontraído do que nos últimos dias, apesar da dor dos cortes, arranhões e contusões diversas. Um queixo arranhado, um sobrolho cortado, um lábio rachado, um nariz a sangrar, 6 nós dos dedos magoados, um polegar torcido e 2 dentes a abanar. Além de mais contusões do que consigo contar. Terminei o meu inventário com um suspiro. Como se sente? Estávamos sozinhos no pequeno barracão, atrás da estalagem, onde eu o levara para lhe administrar os primeiros socorros. Bem, disse com um sorriso. Fez menção de se levantar, mas parou bruscamente com uma careta de dor. Sim, bem, talvez as costelas doam um pouco. Claro que doem, está cheio de hematomas. Outra vez? Por que faz isto a si próprio? De que acha que é feito, bolas de ferro? Perguntei com irritação. Riu melancolicamente e tocou no nariz inchado. Não, quem me dera ser. Suspirei outra vez e apalpei-lhe cuidadosamente o torso. Não acho que estejam partidas, são apenas contusões, mas vou ligá-las por precaução. Ponha-se direito, levanta a camisa e estenda os braços para os lados. Comecei a rasgar em tiras uma velha manta que conseguira da mulher do estalajadeiro. Resmungando baixinho sobre o emplastro e outras amenidades da vida civilizada, improvisei uma ligadura apertando-a e prendendo-a com o alfinete do seu manto. Não consigo respirar, queixou-se. Se respirar, vai doer. Não se mexa. Onde aprendeu a lutar assim? Também com o Dougal? Não, contraiu-se com o vinagre que eu estava a aplicar no corte do sobrolho. Ensinou-me o meu pai. A sério? Quem era o seu pai? O campeão de boxe do lugar? O que é boxe? Não, ele era um agricultor. Também criava cavalos. Jamie inspirou com força e prendeu a respiração quando continuei com a aplicação de vinagre no seu queixo arranhado. Quando eu tinha 9 ou 10 anos, ele disse que achava que eu ia ser alto como a família da minha mãe e que, portanto, teria de aprender a lutar. Respirava com mais facilidade agora e estendeu uma das mãos para deixar que eu passasse pomada de cravos de defunto nas articulações dos dedos. Disse-me, se fores grande, metade dos homens que encontrares vai temer-te e a outra metade vai querer desafiar-te. Derruba um deles e o resto irá deixar-te em paz. Mas aprende a fazê-lo de forma rápida e limpa, ou vais lutar toda a tua vida. Assim, levava-me para o celeiro e atirava-me para a palha, até eu aprender a defender-me. Ai, isso arde! Arranhões de unhas são ferimentos detestáveis, disse eu, esfregando-lhe o pescoço. Especialmente se o patife não lava as mãos com regularidade. E duvido que aquele tipo de cabelo seboso tome banho uma vez por ano. De forma rápida e limpa, não é exatamente como eu descreveria o que fez esta noite, mas foi realmente impressionante. O seu pai ficaria orgulhoso. Falei com certo sarcasmo e fiquei admirada ao ver o seu rosto tornar-se sombrio. O meu pai já morreu, disse, sem entoação. Lamento. Terminei a limpeza dos ferimentos e disse-lhe em voz baixa. Mas falo sinceramente, ele ficaria orgulhoso do filho. Não respondeu, mas esboçou um meio sorriso. De repente parecia muito jovem e perguntei-me que idade deveria ter. Estava prestes a perguntar quando uma tosse áspera atrás de mim anunciou a chegada de um visitante ao barracão. Era o homenzinho nervoso chamado Murtagh. Fitou as costelas atadas de Jamie com um ar divertido e lançou uma pequena e velha bolsa de couro ao ar. Jamie estendeu a mão enorme e apanhou-a com facilidade, fazendo o conteúdo da bolsa tilintar. E o que é isto? Perguntou. Murtagh ergueu uma sobrancelha. A tua parte das apostas, o que mais poderia ser? Jamie sacudiu a cabeça e preparou-se para atirar a bolsa de volta. Não apostei nada. Murtagh ergueu uma das mãos para impedi-lo. Fizeste o trabalho. És muito popular de momento, pelo menos entre aqueles que te apoiaram. Mas não para o Dougal, imagino, intrometi-me. Murtagh era um daqueles homens que parecia sempre um pouco admirado por descobrir que uma mulher tinha voz. Mas assentiu educadamente. Sim, isso é verdade. Ainda assim, não me parece que isso deva perturbar-te, disse ele a Jamie. Não? Os dois homens trocaram um olhar, com uma mensagem que eu não compreendi. Jamie soltou o ar dos pulmões entre os dentes, anuindo devagar para si mesmo. Quando? Perguntou. Uma semana, 10 dias, talvez, perto de um lugar chamado Lag Croom. Conheces? Jamie assentiu com a cabeça. Parecia mais animado. Conheço. Olhei de um rosto para o outro, ambos fechados, escondendo um segredo. Então, Murtagh descobrir alguma coisa. Algo a ver com o misterioso Horrocks, talvez? Encolhi os ombros. Qualquer que fosse o motivo, parecia que os dias de Jamie como peça de exibição haviam acabado. Acho que o Dougal pode sempre fazer um número de sapateado, alvitrei. O quê? Os olhares secretos transformaram-se em olhares de espanto. Nada, durmam bem. Peguei na caixa de medicamentos e fui à procura do meu próprio descanso.